Bom dia! Bom dia, na verdade, né? Bom dia não, que não tem J pra ser bom dia. Eu tô paulistano, velho. E aí, galera, beleza? Tô aqui num lugar diferente, tô aqui na minha. Essa aqui é a minha revistaria improvisada. Minha ideia era fazer uma banca de revista. Fiz com o arquiteto, o Amaral, meu amigo, a gente desenhou uma banca de revista aqui na parede e tal. Mas aí, pra orçar, pra executar, ficou pesado. Aí eu fui no Sans Clube e comprei três prateleiras de ferro e montei aqui e é nóis, né? E aí virou minha. Onde eu boto minhas revistas aí. Aí, ó. Tal. E aqui, onde tá apoiado o computador, é onde ficam meus livros. Essa é a minha biblioteca verdadeira. E ali na parede eu vou botar jornais. Então esse aqui é o ambiente de inputs, que eu chamo ambiente de inputs. Pode ser assim, né? Esse aqui vai ser o ambiente de inputs. Deixa eu olhar aqui, dar um bom dia pra galera aqui. Acho que fica melhor apoiado. Melhor apoiado aqui. Ambiente de inputs. Bom dia, cabelo bonito, é nóis, Thiago, Débora Marlena sempre na área aí, Luciano, Davi, Thiago, Rafael Jordão, tá tendo, sempre tá tendo, Guilherme, Rich, Ricardo Santos sempre na área, família Santos, Gabriela, Adriana, Daniela, Paulo, Léo, Rodrigo, Vitor Jefferson, Futuro das Finanças, nunca falei Futuro das Finanças não. Eu não estudo pouco sobre isso, sabia? Devia estudar mais. Imputaria. Boa, Carriço. Imputaria. Minha imputaria. Na área hoje, Rafael Vaz. Grande Rafael Vaz. A turma 1, não foi, Rafael? No meu curso. Dicas de persuasão e tal. O cara é foda. Ele é foda. Ele é foda em persuasão e em explicar a persuasão. Porque algumas pessoas são fodas numa coisa, mas não necessariamente são fodas em explicar aquela coisa. Isso é didática. Isso é ser professor. Eu acredito que ensinar é algo que algumas pessoas têm essa skill e muitas vezes não necessariamente você é o cara mais foda do mundo no assunto para ser o melhor professor do mundo nesse assunto. Porque o melhor professor no mundo em um assunto, ele tem que dar o match entre ser um professor foda e um especialista foda naquele assunto, senão não adianta, senão a mensagem não vai. Túlio, Renata, grande Marcela, Cândido Mota, Porfírio, acordando com você, sempre na área, Vinícius, Leonardo, Pablo, Plantão no Rio, Bernardo, Rodrigo, Léo Freitas. Trabalho, Vinícius, melhor como Jorge Tal, humorista, palestrante, Fabrício. A arte de explicar usando metáforas é foda. Rafael Melo, o Batman. Puta que pariu, Rafael, brother meu das antigas, virou meu aluno e virou nosso parceiro, ajudou a gente em várias paradas. Galera das Holanda, Holanda? Holanda é Olinda ou Holanda mesmo? Good morning, Ed, Abigail, Pedro, minha professora, Gabi, pai e mãe, Bruno, André Garcia, Servino. Já acordo olhando o horário. Massa o vídeo com o Jerônimo. Jerônimo é maravilhoso. Eu gravei um outro vídeo também que eu vou postar no meu canal. Também sou da turma do sem banho e não acordo. Na área hoje. Massa. Minha primeira vez aqui. Dion Clay. Palmas pro Dion Clay. Clap, clap, clap, pessoal, pro Dion Clay. Bem-vindo. Sempre aqui. Bom dia da Malásia, Daniele. Da Dinamarca, Laura. Porra. Eu tô pensando pra Dinamarca no final do ano. Creative World Forum. Creativity World Forum. Não é Copenhague, não. Eu esqueci onde é a cidade. Campina Grande, Paraíba. Vídeo com GG, Pati, legal. O GG é massa. Workshop do Romano, muito foda. O Robert, nosso hipnólogo. Reprises. Beleza, ó. Deixa eu ver o que eu vou falar aqui. Deixa eu pegar minha água que ficou aqui do lado, peraí. Bom dia, Atibaia. Seguinte, ó pessoal, hoje eu escolhi essa revista aqui, que é revista da Local Web. É aquela que saiu, aquela capa comigo. É desse mês, mas eu acho que já passou o mês já. Mas ela, uma semana antes daquela minha, acho que foi em maio isso aqui. Enfim, não tem um mês aqui não. Mas achei legal. E aqui a luz tá ruim, né? Deixa eu trazer aqui, então, que a luz fica melhor. 20 profissões, achei legal isso aqui, ó, de, do e com futuro, ou seja, 20 profissões do futuro e 20 profissões com futuro, né? E interessante, quando eu li essa matéria, eu fiquei meio pensando, dessas 20, quais as que ou eu já tenho na minha empresa, ou eu pretendo fortemente ter dentro de alguns anos, né? Tendo. Talvez, se eu recebesse agora um investimento de 10 milhões de reais, eu acho quem eu contrataria. Às vezes, quando eu penso isso, né? Eu penso assim: eu tenho um caderno meu que eu boto 100 milhões, eu boto bem exagerado, só para. O que eu faria se eu tivesse esse dinheiro? Agora, para a minha empresa, não para mim, para a minha empresa. O que eu faria? Que posições eu contrataria? Onde eu investiria? O que eu faria? É legal porque acaba sendo uma forma de você pensar o futuro, né? Se o futuro acelerasse agora. E eu fiz essa análise com essas profissões. Eu achei bem interessante. Queria comentar as profissões sobre essa ótica. Só porque, assim, a minha empresa é pequenininha. É uma startup, mas ela existe. Ela é real, né? Então, assim, ela não é do futuro. Ela pode ter um bom futuro. Espero que sim, mas ela já é real. Então, profissões do futuro. Boa. Primeira profissão aqui, ó. Growth Hacker. Já tenho na minha empresa. É o Gui. É o nosso Growth Hacker. Gostaria de ter mais. Diria que toda empresa Growth Hacker é uma realidade. O que é o Growth Hacker? Growth Hacker, para quem não sabe, ele é o cara que é uma junção de marketing com tecnologia, com dados. Então, ele é um hacker, ele não necessariamente é um programador, mas é um cara que analisa bem números das postagens, as métricas, é um cara que pesquisa ferramentas, softwares, e sabe um pouco tecnologia, porque ele consegue pelo menos fazer umas integrações, algumas, claro, sabe programar também, enfim. Mas é um cara que é marqueteiro, entende de persuasão, de copy, de headline, mas ao mesmo tempo tem tecnologia, é um novo profissional que surgiu. Então, esse eu já tenho, quase todas as empresas já têm esse profissional. Empresas que trabalham forte usando a internet com canal de comunicação tem que ter. Especialista em experiência do usuário, user experience. Esse a gente precisa para o nosso software que a gente tem. Eu não tenho esse cargo, mas eu faço esse cargo. Então eu sou o cara que tento. Claro, não é meu full-time job, lógico, mas essa ocupação ela não existe como profissão na minha empresa, mas existe como necessidade. E se eu recebesse 100 milhões agora, eu teria uns três caboclos nesse aqui. Então, realidade. Mecânico de robôs. Esse realmente não é a minha realidade no momento e não faria muito sentido. Diretor de tecnologia. Esse eu acho que é uma coisa já antiga, né? Diretor de tecnologia. Enfim. Acho que todo mundo tem que ter. Talvez. Ó, o carro já existe há algum tempo, mas está passando o processo de migração de formação. Hoje em dia, o CIO lidera a equipe, blá, blá, blá, blá, blá. O que ele está dizendo aqui é que antigamente o diretor de tecnologia, que seria o CIO, tinha a ver com as tecnologias que suportavam o negócio, né? Os bancos de dados e tal. E hoje em dia ele virou liderança digital. Então, o diretor de tecnologia, na verdade, é um cara que lidera a transformação digital da empresa em todas as camadas, incluindo até a forma de pensar. Porque tudo começa na forma de pensar. Não adianta uma porrada de ferramentas, não adianta. Uma porrada de ferramentas, de técnicas, sem trocar a chave na forma de ver e pensar o mundo. O curso de criatividade, ele começou só com uma parte de mentalidade, de trocar chave. E lá para a quarta, quinta turma, foi que eu adicionei uma parte de técnicas, de ferramental. É, então, assim, por quê? Porque não adianta o contrário. Um bocado de técnica, não adianta você dar para qual foi a analogia que eu usei com o GG? Era. GG é Jerônimo Temer, tá? Quem não conhece. É um grande amigo meu. Foi tipo um soldado. Se você pega um soldado magrelo, né? Imagina um guerreiro das antigas lá, magrelinho, fraquinho, e dá para ele uma puta espada pica, adianta, ele mal consegue segurar a espada, ele já não consegue nem segurar direito. Tem que ter primeiro, antes de dar tools, ferramentas, tem que ter musculatura, né? Enfim. É, profissional 3D, de impressão 3D. Esse não faz muito sentido hoje em dia para mim, mas eu vejo um dia precisando, né? Sei lá, alguma coisa nos eventos presenciais que a gente faz, sabe? Uma competição de desenho 3D dos alunos, enfim. Então, o cara que faz modelagem 3D, isso realmente é porque eu tô falando da minha empresa, mas pô, isso aqui é a realidade, meu amigo. A quantidade de empresa e outra. Eu sempre falo que não é só para avaliar como está a demanda da profissão hoje. Essa não é só a única pergunta. As duas perguntas mais importantes são: como está o gráfico de crescimento dessa profissão? Que eu prefiro algo que esteja pequeno hoje e crescendo do que algo grande hoje e decaindo. Segunda pergunta: o quanto você realmente curte, tem tesão em fazer isso? Eu acho que dá para ganhar dinheiro em qualquer coisa do mundo. Desde que você seja foda naquela coisa, desde que você tenha uma mente aberta, uma mente criativa, então conhecimento vertical no assunto, tem que ser foda em 3D printing, beleza? Ao mesmo tempo, uma mente criativa, uma mente inovadora, uma mente aberta e coragem, vai lá e faz. Que eu posso chamar de empreendedorismo. Empreendedorismo tem a ver só com montar CNPJ, tem a ver com. Eu não fico. Ai, será que vão abrir oportunidades para mim? Eu crio as oportunidades, papai. Eu vou lá e eu crio o emprego que eu quero. É você botar no peito e ir. Cientista de dados. Ah, essa aqui, meu amigo. Essa aqui, todo startup do mundo. Você vai lá em Jobs, tem. Procura um data scientist. Hoje em dia, a gente não tem na empresa, mas a gente colocou, inclusive, no nosso. Umas frases que a gente tem no nosso código de cultura, que a gente colocou uma frase que é uma coisa que a gente não é, mas a gente quer ser, que é a gente botou We wanna be data driven, movido a dados. Então, esse aqui nem precisou receber 100 milhões. Esse aqui, até o final do ano, provavelmente, a gente vai ter um cara focado nisso, em gerir os dados. Que hoje em dia eu diria que o Gui, que é o nosso growth hacker, é um pouco isso também, tal, enfim. Os cientistas de dados e growth hacker são parceiros. Gestor de comunidades, esse aí a gente tem também. É o Rani, que ele nunca conseguiu exercer direito o papel dele, porque empresa pequena é foda, né? É sempre um puxa pra cá, puxa pra lá e tal. Mas é um cargo que a gente chamou de ACL, Alumni Community Leader. Então, ele é à frente perante a comunidade de alunos, porque não adianta, como escola, não adianta só pensar em novos alunos. A gente tem 3 mil alunos, eles são nossa comunidade. Como a gente pode criar coisas com eles, junto com eles, para eles e com eles, né? Como eventos e tal. Então, essa parte de comunidade já é uma realidade. Condutor de drones. A gente gravou agora, o Leandro Aguiari, meu parceiro, gravou dois estudos de caso que a gente chama, contando histórias de alunos nossos, e ele usou um drone para fazer as imagens, e portanto tinha um condutor de drones, ou seja, toda equipe de filmagem do Brasil hoje em dia precisa de um cara para conduzir drones. E se você é foda na parte técnica de drones, se você tem muitas horas de voo e se você tem uma mente aberta, conhecimento vertical, uma mente aberta, criativa e inovadora, você vai ganhar dinheiro com isso aí. E vai ser feliz porque está fazendo o que você gosta. Especialista em cloud computing. Não precisa nem falar esse aí, né? Esse aí, toda empresa tem. Especialista em segurança da informação. Tem coisas que você pensa, ah, mas sempre teve isso, sempre teve, mas tá passando por uma transformação a nível de qual é o escopo do trabalho e a nível de importância e de necessidade. Gestão de memes. Gestão de memes. Gestão de memes, eu diria que é ficar ligado no inconsciente coletivo das redes sociais, né? Então, é ficar ligado no que está rolando nas redes sociais. É um social media, uma visão de trends, uma visão de quais são os babados que estão rolando. É uma espécie de Nelson Rubens das redes sociais. O cara tá ligado nas fofocas. Os memes são as fofocas, são os babados que estão rolando na internet. Memes é isso, né? Curadoria digital. É o meu trabalho. É a minha profissão é essa. Eu sou um curador digital, né? Eu entro nesse universo de paradas aqui, né? De estudo pra caralho, faço um monte de coisa e tenho uma equipe que me ajuda a empacotar isso aí em forma de curadoria. O meu curso de criatividade é, sei lá, umas 15 horas de aula e de experiência, que é a soma das centenas ou milhares de horas que eu estudei, experimentei, vivi 20 anos de vida sobre criatividade e inovação, e eu curei. O que é curador? É o cara que cura a dor. Que dor? A dor do excesso de informação. A dor do. Você pode estudar criatividade lendo 50 livros que eu li e indo nos congressos que eu fui em Nova York, na Itália, e indo na Singularity e vivendo um monte de empresas 20 anos. Você pode assim. Ou você pode pegar um atalho e buscar alguém que cure essa sua dor de não ter tempo para consumir a informação. Isso é o curador. Aqui botou tecnologia da informação, ficou meio vago aqui. Novamente, ele está dizendo sobre os novos papéis envolvendo robótica, inteligência artificial, especialista em realidade virtual. Esse é também, se eu recebesse nem 100 milhões, bastava 1 milhão, eu já contrataria hoje, assim, se eu tivesse. Eu vou ter em breve isso aí, independente de investimento. A gente quer ter próximo ano, com certeza, vai ser o ano em que eu vou entrar em realidade virtual com força. Se alguém é foda nisso, me manda um e-mail, porque eu vou entrar com força e quero criar novas experiências em realidade virtual educacionais. Especialista em crowdfunding, o captador de recursos do mundo digital. Sempre teve captador de recursos, só que agora o mundo digital tem outro. Advogado especializado em direito, meio óbvio, né? Já tem algum tempo, mas cada dia acelera. São profissões, pessoal, que não é só questão de ah, já tinha. A questão aqui são a matéria podia ser profissões cujo gráfico de crescimento tá para cima que a porra. Pronto, podia ser a capa da matéria. Desenvolvedor de software, meio óbvio, né? Não precisa nem explicar. Analista de moedas digitais e trader. Alguém perguntou aqui falar sobre isso, eu não entendo muito desse mundo fintech, uma pena não entender, deveria entender. Eu não entendo muito sobre bitcoins. Já tive algumas aulas lá em Singularity, anos atrás, e já vi alguns artigos, mas assim, não entrei nesse mundo. Não consegui entrar, não é minha prioridade entrar ainda. Apesar de ser super importante, eu tenho outras prioridades. Mas, concordo que é foda. Inclusive, vocês sabem, ó. Caralho, faz tempo que eu não vejo os comentários aqui, deixa eu ver. Eu odeio robôs, mas precisar fazer o quê, né? É muito lixo. Memes, assuntos viralizando. Não tenho paciência para ler. Tem alguma técnica? Ah, não, tem que ter paciência para ler. Criar paciência. Acho que a técnica para ter paciência para ler é ler coisas fodas. É virar rato de livraria. É ter olhar todos os livros possíveis, porque pode ter certeza, Camila, que existe no mundo 100 livros que vão te enlouquecer no sentido de você não querer parar ler. E você vai criar paciência. A paciência ocorre quando há motivação, quando há um bom motivo. A gente inaugurou agora no nossa plataforma uma biblioteca. Deixa eu mostrar aqui. Eu sou freak de livros, né? Porque ser freak de livros não é só. Eu leio muito. Mas também estou sempre procurando livros, analisando quais livros a gente vai ter, ó, na nossa. Deixa eu pegar aqui, Turma Caraval, já tem como teste aqui, mas só eu estou vendo. Vai ter aqui também, ó, uma biblioteca dentro do software, em que eu vou indicar livros Vai ter várias estantes com livros com curadoria. Isso é curadoria. Curar a dor é das pessoas. E aí, isso vai ter uma novidade, uma das novidades que vai ter na próxima turma, agora, turma 7 do meu curso de criatividade. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu ver mais se o comentário rolou aqui. Google, segurança de informação. Hamburgueria Gourmet. Hambúrguer Gourmet, diz pra ele procurar a receita francesinha, mora do Porto, não entendi. Honey, um amor, perfeito pra função. Robô fritar hambúrguer, nicho de mercado interessante artesanal, hambúrguer show de bola. Designer, data visualization, se enquadra sim. Designer, data visualization é foda. Ex-Hernanes, jogador, hard work. Hernanes foi nosso aluno, jogador Hernanes. Um ou dois caras fodas, grande Luverson, gestão, ah, Marcelo Germano, gestão, e o velho de guerra, Vicente Falcone. É, Vitória Coelho, Pati, massa. Pois é, Carriço. Impressora 3D, é isso aí. É, próximo treino vale a pena ter na empresa, mas fazer parte do negócio da empresa, né? Lógico. Para segurar o espada pica tem que ser macho. Growth hacker, eu não sabia me definir. Legal, Victor. De nada, cava bem lugar errado. Growth Hacker. Rafa Melo é um Growth Hacker clássico. Mindset, marketing, tecnologia, processo, experimento, foco no cliente. Rafa Melo é um Growth Hacker clássico. É, Camila, 20 profissões de qual futuro, professor do futuro. Qual é o assunto? O ano da revista. O X é empatia pura, perfeito. Cara, isso, o X é empatia pura, é só isso. Sim, é a base. O cara fez essa dica de criatividade, ficou do caralho. Foi Everton Kaiser. Foi um ex, sim, ele é um ex também. Você vai receber 100 milhões e abrir 100 mil contrataria? Não sei, Pedro, quais são suas habilidades. A ideia com o Jerome foi massa. Que espirro bizarro. Quando dá com seus conceitos do coach. Pati, massa. Eduardo Stein pegando um trechinho aqui. Nunca fui no Garoa Lab, já fiz um curso. Eu fiz um curso de Arduino, né? Como é que chama? Com o cara do Garoa Lab, Garoa Hack Lab. Como é que chama? É Arduino, né? O nome eu tô viajando. É um curso assim, só pra saber um pouquinho superficialmente que diabo é isso, sabe? Cadê a agenda, papai Action? Que agenda? Esqueci já qual é a agenda. A minha agenda de eventos? Ah, tá no meu Instagram. Ontem eu postei os dois eventos da semana no Instagram. Realidade tá pesada no Japão. Fazer faculdade para as profissões? Não. Basta essa aqui, nenhum que eu falei aqui é faculdade. Basta ser foda. Bitcoins, CoinDesk Price. 12 minutos do caralho aplicativo. Comece pequeno. Publicitário tá bem visto, como é esse assunto? Um publicitário criativo e foda, sim. Um publicitário que só fez uma faculdade legal, mas que não é de fato criativo, de fato inovador, de fato ousado, que tem um puta repertório para combinar, esse tá fudido. Também publicidade também não precisa de faculdade, não. Ó, deixa eu voltar lá, porque senão não acaba as minhas matérias, tá? Não acaba as negócios aqui. Vamos lá. É, analista de moedas, digital trader, analista de tendências. Sem dúvida, é o cara que tá olhando as tendências. É também um pouco do gestor de memes, mas talvez com uma pegada um pouco mais business e menos discussões nas redes sociais. O analista de tendências é um cara que tá olhando para o futuro das coisas, sempre um passo à frente, né? Gerente de projetos, GP, sempre existiu, mas o gerente de projetos mudou completamente. Né? Hoje em dia, ele tem que ser mais ágil, metodologias ágeis e tal, enfim, mais conectado com a velocidade do mundo, com as mudanças e tal. Então, mudou muito essa profissão também. 7h40, mais 5 minutos aqui. Legal, né? Acho que foi uma boa seleção da Local Web. É, eu já falei que eu vou estar no evento da Local Web, né? Deixa eu botar aqui. O evento da Local Web é Lugan, Local Web, São Paulo, cafezinho, obrigado. Cafezinho, high stakes. Ó, galera. Amanhã já. Caralho, amanhã já. A Pato Pirajá falou que vai. Quem quiser ir, ó. Um evento da Local Web amanhã aqui em São Paulo. 19º Encontro Local Web. Começa amanhã. Gente pra caralho. Palestrante pra caralho. Grande Piangers. Pessoal da Marisa. Fábio Prado Lima. Marta Gabriel, mestre. Cara, Opinion Box é legal, startup. Eu quero fazer pesquisa com eles. Muita gente da Local Web. Eu, fundador da Local Web, galera do eMasters, o Hacker Club da Intel, Local Web, Carol, Trail e-commerce da Local Web, Kylo, uma escola online de programação foda, Memed, não conheço, Allwin, e-mail marketing da Local Web, Security, Mobile, Local Web, galera, muita gente. High stakes, ó. A Diana, lá da equipe do Goff, vai estar palestrando lá do Google. Legal. Digital, Fábio Ricota. Cara mais pica de marketing digital, de tráfego, de SEO, Search Engine Optimization. Muito foda ele. E amanhã a programação tem vários ambientes aqui, né? E eu vou estar nesse ambiente aqui, que vai ter o cara da Local Web, o cara da Intel, Piangers, Opinion Box. Marisa, Digital Talent, Sandra, eu, como nasce as boas ideias. Essa vai ser uma palestra que eu vou. Ela tá na minha cabeça, essa palestra, mas eu vou fazer hoje. Essa palestra é meio nova minha, em que em vez de dizer a teoria, eu vou contar a história de uma boa ideia. Qual é a boa ideia que eu vou contar? A história disso aqui, ó. Isso aqui é o nosso Habilidade do Futuro que eu tô regravando. Acho que muita gente deve ter visto já, né? Que é a série minha sobre o futuro. E eu diria que essa série, a ideia de ter criado essa série foi uma boa ideia, porque foi uma ideia que foi grande e responsável por divulgar o meu curso. Eu diria que a gente. Essa ideia aqui, ela faturou pelo menos os 5 milhões. Faturamento, tá? Faturamento não é lucro, não, é faturamento. Né? Em 2 anos. Eu diria que essa ideia de estratégia de conteúdo e divulgação para o meu curso de criatividade, então essa é uma boa ideia. Uma ideia que gera uns 5 milhões de faturamento para a empresa é uma boa ideia. E eu vou contar a história dessa ideia, todos os inputs que eu combinei, como surgiu, os bastidores, por que essa ideia é boa e por aí vai. Então vai ser essa minha palestra local amanhã. Como nasceu essa boa ideia? Vai ser bem prática, né? E aí as mensagens vão ser dadas à medida que eu vou contando, né? Série original KLS, é tipo Netflix. O café é um sinal, é. Participei do processamento do Local Web. Foi bruto. A plataforma deles é Tensa Extreme. Experiência top. Valeu, Paulo, por resumir aí os insights. Só um pouquinho de abas abertas, né? Dessas profissões, analista de criptomoedas. Sim. Vi dizer que café não traz benefício nenhum. Mas como é que alguém. Se eu tomo e sinto benefícios. Se eu tomo e me dá energia. Se for um placebo esse café, pra mim tá ok. Eu acho que ele não vai me matar, né? Então, assim. Tem uma coisa que é uma teoria que acho que é do exército canadense, algum exército que fala que, tipo assim, na dúvida entre o mapa e o território, obedeça o território. Ou seja, se você está no meio de uma guerra, você olha para frente e vê uma coisa, e você olha no mapa, o mapa diz outra coisa, você vai confiar no mapa ou no território? Eu confio no território, ou seja, na dúvida entre um artigo de uma revista e o território, a minha vida, eu confio mais no meu território. Ai. Rony Castro da Silva. Sou da turma 5. Massa, Rony. Novos conteúdos, como ter acesso? Quais novos conteúdos, Rony? Não ficou clara a pergunta. Porque na turma 5, os novos conteúdos já tinham o curso novo na turma 5, né? Tinha. Turma 5 já era o curso novo com as técnicas novas. O Cric-Cric vai ser reformulado totalmente. E você vai poder fazer upgrade, todos os alunos podem fazer upgrade para participar da turma nova e ter as paradas novas do curso. Esse vídeo fica no canal, fica tudo aberto no canal. Carriço, gestor de membros, acho que é as duas coisas. É um pouco de RP, um pouco de cara que pensa em piada. Não, eu acho que ele pode pensar nas piadas, porque ao estar analisando as piadas, ele pode sugerir tendências. Mas eu acho que é mais um cara que pode estar de olho nos memes e como a empresa pode criar um conteúdo conectado com os memes. É o cara que está de olho no que está acontecendo para propor ações factuais, aproveitando a onda. Hackspace é massa. Um espaço que junta artista e engenheiro. Hackspace é massa. Como ser foda? Aí depende da área, né? Eu, modéstia à parte, começaria fazendo curso de criatividade. Porque eu acho que para qualquer profissão daquela, qualquer profissão que eu falei, qualquer outra, para mim, são duas coisas que você precisa. Conhecimento vertical na área e um conhecimento superficial de vários assuntos e de uma mente aberta. Então, esse café é igual ao do Goff, sim. É o TCM. TCM mais manteiga ghee mais café. Ó, galera, 10 de julho. Então, 10 de julho, reaprendizagem criativa, nova turma. Vocês viram como tá linda a página? Você vê que acabou o tempo já? Eita, acabou o tempo já, caralho. Pera aí. Só mostrar isso aqui, porque é um orgulho. Essas páginas, nossa equipe aí, comandada pelo Brunão, Everton Kaiser, Matoso. Everton foi nosso aluno, inclusive. E ele, olha. Olha, bonito. Primeiro, essa página da gente, quem não viu ainda, 7 dicas para ser mais criativo. Uma página, sabe? Bonita. Um exemplo que dá para ser criativo, dá para fazer um pouco diferente em tudo, até mesmo para criar um conteúdo. Amei essa nova page, que delícia de navegar. E a nossa própria página do curso em si, que também é bonita para caralho, tem esse videozinho aqui atrás, e aí para quem é o curso, e aí, ó, todo o conteúdo do curso, os bloqueios, as técnicas, o Cri-Cri. A gente, o curso está meio que dividido quase que em três cursos, né? O RC, que é mais a parte de abrir a mente, técnicas ferramental, o Cri-Cri, que é a versão para pais. E aí fala um pouco do nosso software, dos exercício online, o kit físico, minha visão, a parte do network, dos eventos, ferramenta de networking, outros pontos de vista que eu trago, aulas extras de vários assuntos. O calendário de aula, isso aqui ainda falta atualizar um pouco, a nossa equipe. Enfim, ficou bonita pra caralho, né? Ficou foda. Galera, é isso aí. Passamos da hora. Valeu, até amanhã. Quem você vai chamar para participar aqui amanhã? Chama alguém, uma pessoa, para participar aqui amanhã. Beleza? Cheiro! Curso sensacional. Impossível ser o mesmo depois dele. Ivana Bosnick, é nóis! É nóis, é nóis, é nóis, é nóis, é nóis. Valeu!